que é aquilo? É um monte de carne moída. Não, é um cachorro atropelado. Droga, quem fez isso? Foi ele, ó. Certo, siga aquele sedã. Em caso de tosse ininterrupta, crise asmática ou bronquite crônica, não chame o homem cueca, chame um médico. Enquanto isso, num baile funk. Ai, sai fora, é, mano. E sai fora, mano. Tô aqui com a minha mina, ó, mano. Ah, não tá vendo, mano, que eu tava aqui, ó, mano. Ai, mano, sai fora você, falou? Ai, mano, dá licença que eu tava aqui dançando, ó. Ô, sai fora, mano, que eu danço onde eu quiser, ó. Ah, é? Então eu vou chamar meus mano aí. Chama lá, mano. Chama lá que eu chamo os meus, falou? É, vamos lá, pega o Eu não acredito que os meninos vão brigar de novo. Alguém precisa fazer alguma coisa. Homem cueca! E aí, mina, chamou? Meu, os meninos vão brigar de novo e depois acaba todo mundo indo pro hospital. Certo, calma que eu resolvo essa parada. Aí, mano, quem que é o líder aqui da gangue? É eu, moro. E dessa gangue aqui? É eu, mano. Como chama a sua gangue? É, mano, a gente somos funkeiros radicais morféticos, tá ligado? E a sua gangue, mano, como é que chama? A gente somos funkeiro morfético radical. Certo, e qual que é a treta? É, mano, a treta é que os funkeiros morféticos radicais têm treta com os funkeiros radicais morféticos, falou? Por causa que a gente somos contra os skatistas, o capitalismo e o sistema solar, mas a gente curtimos a Via Láctea. E os caras são contra os skatistas, o capitalismo e a Via Láctea, mas curte o sistema solar, tá ligado? É, mano, pode crer. Essa Via Láctea é uma merda, falou? Merda você, mano. Você é o sistema solar, certo? Ai, mano, não fala assim do sistema solar, certo? Ai, mano, quero que se f*** do sistema solar, certo? Yeah, humilhou, humilhou. Ai, mano, você vai deixar o cara falar assim do sistema solar na boa, velho? Se fosse eu, dava porrada aí. É, mano, pode crer. Ô, chega aí, mano, chega aí. Minutos depois. Alô, é do hospital? Já é, doutor. Tô mandando mais um lote de moleque estourado pra aí, certo? Não esquece dos meus 10 cursos, senão a casa cai, certo? Beleza, é nóis. Em caso de briga sem motivo, olho roxo, dente quebrado, chame o homem cueca.